Muitas vezes o vento soprou, mas ele foi tua calmaria. Foi contigo em todos os dias, beco sem sair. É assim que se sente não ver uma luz no fim do túnel. E por mais que pareça que você tá forte, está vulnerável.